Paulo, Salvador, Pompeia, Golfo, tango. Prossiga. Golfo, tango, solicita autorização de reboque do King 11 para o King 9. Do 11 para o 9, é isso? Positivo. Autorizado, chamando o Terno. Ok, obrigado. Mike, que sem foco pra você. Sem foco, bate 3, pede autorização para diesel motor em marcha lenta, 5 a 10 minutos, já coordenado para entrar essa. Paciente, chamando o término. Sem foco, camarão, término. passando o campo, informação de reboque do King Alberto. Gente, bom dia. Papa Romeo, Charlie, Sierra Echo, Coke Island, descendo com 1000 feet, Relate 1015, Buffalo Echo. Acima disso, 4000 feet, Relate 1015. Salvador, Elton, Mike, N, Space Fox, informando o Terra, Terra, Terra, bom dia. Suficiente, bom dia. Approach control, Papa Romeo Charlie Sierra, we can. Go ahead. Request right turn, Bravo, are you waiting? Roger, after deviation, fly direct to tail position. Roger, after deviation, fly straight to tail position. Papa Romeo Charlie Sierra. 161 para o outro copo. Bom. Ono 161, autorizado Guarulhos, 360, outro é Zulu 10. Nicola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 1208, oceano 5540. 10 aprovado, autorizado 10, curva direita, posse. Da El Leda Motiva, 1208, 5540. Correto, Champs, pega acionamento com o nome 1. Papa Romeo, Charlie Sierra Echo, desça para 2000 feet, clean 8-1-0-1-5. Clear to intercept, localize course. Roger, down to 2000-1-0-1-5, clear to intercept, localize. Papa Romeo, Charlie Sierra Echo. Salvador, o gol 1161 está no portão 5 para o posicionamento. Autorizado, gol 1161, chama táxi. Chamará. Romeo Charlie Sierra Echo, intercept the localized runway 10. Sierra Echo, Romeo, contact the tower 118.95. 1895, thank you. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Charlie Sierra Echo, sinal da 10, baixar de chegada. Charlie Sierra Echo está na frequência do controle ainda. Opa, desculpa. Torre Salvador, bom dia, o Papa Romeo Charlie Sierra Echo, sinal da 10, baixar de chegada. Bom dia, Charlie Sierra Echo, reporte o externo. Gente, reporte o externo, Charlie Sierra Echo. Passando externo, baixar de checado, Charlie Sierra Echo. Charlie Sierra Echo, livre pouso no 10, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 0, Charlie Sierra Echo. Eco, Solo 129, livre direita, Solo 121, decimal 9. Muito obrigado, 219. Paulo Salvador, bom dia, o Papão Meu Charlie Serra Eco, livre do seu escudo. Papão Meu Charlie Serra Eco, bom dia, tá com o pátio? Sim, te conhece o caminho? Ingressa na Alfa, Juliette, contorno o pátio principal, chama na Lima. Alfa, Juliette, Salvador, o Gol 1161 está pronto para o táxi com 139 Galeão, 4 horas. Gente, o 1161 observa à direita, tráfego ingressando via Juliette após o mesmo autorizado táxi em frente. Via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1095. Após o tráfego que ingressará via Juliette, e eu ainda não o vejo, iremos via Índia até o ponto de espera da 10. Agora visual com o tráfego, após o mesmo, o 1161 segue via Índia até o ponto de espera da 10. Papão Romeu Charlie Serra Eco na Lima, chama 1895. Cliente na Lima, 1895. Papão Romeu Charlie. Salvador, o Gol 1161, aproxima do ponto de espera da 10. Gol 1161, linha decola da 10, ventando 70 graus com 7 nós. Livre decolagem da 10, Gol 1161. Papa Romeu Charlie 7, para cruzamento. Autorizado cruzamento, a paz, livre táxi 45. Obrigado. No 161, decolado 235, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 1161. 1161, bom dia, contato radar, submantenho 360 após 2000 valetas. Em ascensão, a... Em ascensão até que altitude, Sana? 360. Em ascensão até 360 na proa de Leda, o gol 1161. Salvador, gol 1161, solicita. Precisa. Se possível, nível 380 e a proa de Bride. Aguarde. Guardando. Uno 1161 na sequência. Autorizado, 380 é para de Brito. Autorizado ambos, muito obrigado. Salvador, eu sou Andrei. 601, informação Charlie, portão 4, pronto para a costa de São Paulo. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5553, coteja. São Paulo, nível 360, via Upper Zulu 10, da El Leda Motiva, da 10, decola curva direita, controle 208, transporte 5553. Protejamento corrente, chama para prospeccionamento. No 61, chama Recife, 1251, alternão 3325, por voo. Centro Recife, 1251, alterna 3325, bom dia. Alfa 3601, chama o táxi.